Vou desligar quando for falar, tudo bem. Ficou. Depois eu vou virar. Bom dia. Meu nome é Felipe Fonseca, eu sou conselheiro de cultura urbana digital no Conselho Municipal de Políticas Culturais. Moro em Ubatuba há 7 anos e trabalho há 15, 16 anos com projetos de cultura digital, especialmente na busca de entender o que é cultura digital no Brasil, qual é a relação que ela tem com diferentes formas de cultura. Então, não a cultura digital como uma outra linguagem, mas a cultura digital como facilitador de diálogos relacionados à diversidade cultural, tudo mais. Para entender de onde veio isso, eu trabalhei 3 ou 4 anos, 2003, 2007, 3 anos e meio, com o projeto Cultura Viva, os pontos de cultura do Ministério da Cultura. Já tive contato com um monte de gente no Brasil inteiro, movimentos culturais, movimentos organizados, movimentos espontâneos, pontos de cultura autônomos e tal. E aí, desde que eu estou em Ubatuba, estou me aproximando devagar, do mundo da cultura em Ubatuba. No começo eu não tinha tempo, porque eu morava aqui, mas trabalhava mais em São Paulo, Rio, Brasília. Mas nos últimos 2, 3 anos estou conseguindo me dedicar um pouco mais a fazer coisas por aqui. Eu participei indiretamente, de algumas ações aí, ao longo dos últimos anos, e a partir do ano passado, eu entrei para o Conselho Municipal de Cultura. Nessa vaga, o foco é o meu suplente lá. Acho que a gente tem uma complementariedade interessante de cultura urbana e digital. Tem um nerd e um palhaço na composição aí. Mas, desde o ano passado, na verdade, desde antes de entrar para o Conselho, eu já estava conversando, especialmente com a Fundarte e com outras pessoas que fazem parte do Conselho, no sentido de facilitar, com a experiência que eu mesmo tenho de trabalhar com software livre e outras coisas, facilitar uma função que é atribuída ao Conselho Municipal de Cultura e à Fundarte, que está inclusive no Sistema Municipal de Cultura, na lei de criação do Sistema Municipal de Cultura, está dentro também do Plano Municipal de Cultura que a gente está tentando avançar a elaboração, que é uma coisa que em algum lugar está escrito como cadastro cultural, mas que desde o início a gente está tentando fazer uma leitura que é assim, um mapeamento permanente do que é, quem faz, o que acontece de cultura na cidade. Em paralelo a isso, eu também tenho outros lugares onde eu tentei encontrar esse tipo de informação. Eu participo da Gaivota FM, que é uma rádio comunitária aqui no centro, que está tentando, a gente está tentando fazer o esforço de migrar de um modelo que era um modelo único de seleção musical para que seria uma rádio cultural comunitária. E é uma coisa que a gente está tentando fazer aos poucos, sem dinheiro para investir, sempre tentando encontrar maneiras de viabilizar, mas uma das coisas com as quais eu me deparei quando eu comecei a trabalhar ali na rádio era uma dificuldade que a gente tem de saber o que acontece na cidade. E eu acho que uma frase recorrente que todo mundo deve saber é assim, na segunda-feira fala, ah, que legal que rolou o show tal, e a pessoa fala, não, eu nem sabia, só fiquei sabendo depois. Ah, eu vi no Facebook foto do show do Lenine e não tá mais. Então essa coisa de não saber o que acontece, acho que é uma coisa bastante característica daqui. Ubatuba é uma cidade fragmentada, uma cidade fisicamente fragmentada, são bairros que o único meio de comunicação abrangente que tem é a estrada, então a gente não tem um meio de comunicação que pegue na cidade inteira. Então acho que isso tudo são sintomas. E aí a gente fez um programa na rádio, que era a Agenda Ubatuba, que toda sexta-feira de manhã a gente tentava fazer uma leitura de todas as agendas, a agenda da Fundarte, a agenda do Itamar, a agenda de escolas, a agenda dos bares ali do Itaguá. Tentar compilar tudo isso numa agenda só e fazer, assim, a gente fez por um tempo o programa, depois acabamos desistindo porque não tinha esse esforço das pessoas publicarem com antecedência a sua programação. Mas em determinado momento eu estava em diálogo com o pessoal de São Paulo, de uma empresa chamada Hacklab, e o Miguel vai contar um pouco mais sobre o lado de lá. Eu conheço o Miguel também há bastante tempo aí. O Miguel, para quem não sabe, ele era coordenador de uma série de projetos interessantes no Centro de Cultura da Espanha, antes da crise financeira que derreteu o governo. Ah, Centro de... Miguel. Miguel do quê? Miguel Castro. Obrigado. Nada. Mas a gente trabalhou junto em algumas coisas, e nesses últimos anos surgiu uma plataforma que foi utilizada no Mapa Cultural de São Paulo. E é uma plataforma livre, ou seja, é um software que pode ser replicado em todos os lugares. Então, só para responder diretamente um comentário que você fez assim, a prefeitura não está pagando nada por esse software. está pagando no sentido, ah, o Bruno está trabalhando no tempo dele nisso, trabalha para a Fundarte, então o tempo ali, mas não está sendo contratado uma empresa para fazer isso. E isso é uma das facilidades que a gente tem com o uso de software livre. Software livre, ele, não vou explicar muito o que é, mas é, ao invés de ser uma empresa que detém o controle daquela plataforma, aquilo é compartilhado para que outras pessoas possam instalar no seu próprio contexto. Sempre depende de ter alguém que saiba usar, mas hoje em dia, felizmente, na prefeitura a gente tem uma equipe que trabalha com software livre e está trabalhando bem. É, mas aí a gente começou a conversar com o Miguel, com a Lívia, que é colega dele, mais ou menos colega, né? Conheci ela por causa dos blogs. A Lívia trabalha no Instituto TIM, na La Fábrica, que presta serviço para o Instituto TIM, que foi quem bancou a primeira versão desse software junto com a Prefeitura de São Paulo por conta de um acordo que aconteceu lá. Esse software, depois de ser desenvolvido na Prefeitura de São Paulo, ele foi adotado também pelo Ministério da Cultura. Ou seja, o esforço que o Ministério da Cultura está fazendo de mapear atividades culturais no Brasil inteiro está também utilizando esse software. E a partir do ano passado a gente começou a conversar para pensar, legal, a gente pode usar esse software em Ubatuba? A gente falou, ah, pode, o software é livre. Mas a gente, como tem uma proximidade com as pessoas que estão desenvolvendo software, a gente pensou assim, ao invés de eu instalar o software, colocar aqui e eu tentar entender ele e explicar para as pessoas, eu seduzi meu amigo Miguel para vir aqui passar um fim de semana em Ubatuba com o auxílio da Fundarte, que está ajudando aí a vinda do Miguel, o transporte, hospedagem e tudo mais. Mas no sentido de ele trazer a experiência dele de implementar um mapa cultural em São Paulo e também de uso do sistema e tudo mais, para ajudar a gente a fazer esse primeiro esforço, que é colocar no ar um mapa cultural que vai ser mantido pela Fundarte, pelo Conselho Municipal de Cultura, e é um mapa que ele é permanente, então não é um mapa que o cara faz um mapa e está pronto, publica, exibe e acabou. Ele é um site que vai estar sempre aberto para novas coisas, e a gente sabe também, a própria cultura é uma coisa dinâmica. O cara que morava num lugar e fazia alguma coisa, não mora mais, deixou de fazer, aprendeu a fazer outra coisa, mudou de vida, tem outra pessoa naquele lugar, então isso tudo a gente consegue incorporar nesse sistema. Então a intenção aqui hoje é a gente falar, agora de manhã a gente vai falar um pouco sobre essa ideia de mapeamento cultural, e aí o que eu trago aqui é que eu, como representante de cultura digital e urbana no Conselho Municipal de Cultura, eu estou tentando fazer essa ponte de trazer isso para ficar permanentemente na cidade, e a gente inclusive tem uma série de medidas para pensar, olha, caso mude a direção do Conselho Municipal de Cultura e a nova sei lá, presidência, nova gestão que entra daqui a um ano e meio, não queira mais manter esse mapa, dá para um grupo de pessoas se juntar, e esses dados são públicos, e fazer outra instalação desse sistema. Se a prefeitura que vier aí, seja quem for vir a prefeitura, não quiser mais bancar a hospedagem desse sistema dentro do servidor da prefeitura, que é onde está hospedado, a gente consegue pegar esses dados e levar para outro lugar. Então, ele é um esforço que, quanto mais gente participar da sociedade, de diversos setores da sociedade, mais a gente consegue fazer isso ser rico e ser apropriado e independente dos ventos políticos, que eu acho que é uma coisa bastante complicada. E a minha intenção, na verdade, inclusive de participar do conselho, é ajudar a formatar o Plano Municipal de Cultura, que é uma coisa de 10 anos, que vai pautar tanto qualquer prefeito que vier, quanto qualquer diretoria da Fundarte. Então, acho que a gente tem essa intenção de permanência, e o mapa também é uma maneira de fazer esse esforço ser... não só uma coisa fechada dentro de um computador, mas ser uma coisa pública e aberta. Há uns 3 anos atrás, eu conversei com o pessoal da Fundarte, que estava um pouco dentro dessas questões do mapeamento, da obrigação de fazer um mapeamento para fazer inventário para coisas do Ministério da Cultura e implementação do sistema municipal. Eles falaram, não, está sendo feito, a gente tem uma planilha no Excel. Eu falei, putz, planilha no Excel é horrível, porque assim, precisa de uma pessoa que vai editar, que fica naquele computador. E quando a gente faz um esforço desses, além de ser muito mais agradável de usar, a gente tem um mapa associado e tal, a gente também abre essa possibilidade de alimentação dos dados, não só para uma pessoa que detém o poder de gerir a informação, mas para qualquer pessoa que se interesse por cultura na cidade. Felipe, como tem sido feito? Nós tentamos mapear, quando a gente pensou no plano, nós tentamos mapear, mas eu vivia muito analfabeta para aquela questão. Então, por exemplo, nós fizemos planilha, aí foi aprovada no grupo, aí aquela planilha não batia, aí a gente discutia. Quer dizer, houveram várias tentativas, sim, nossa, e aí não saía. Sabe quando? Então, tinha um pessoal que era para entrevistar lá no norte, para a fazenda, para levantar os valores artísticos, culturais daquele espaço. Mas aí você levantava nomes, mas aí não chegava até... Então, sim, sabe, parece, emperrava. Sim, acho que agora a gente tem essa coisa de Na verdade, todos os levantamentos que já foram feitos podem ser incorporados. Mais sofisticada, mais elaborada, mais pensada. E de uma certa forma mais simples também. Assim, é muito fácil de alimentar dados. É preencher campos como se fosse responder uma pesquisa, um questionário. E a intenção é que hoje à tarde a gente pegue dados que a gente saiba. Assim, a gente faça um primeiro esforço que é assim, ou eu tenho um levantamento que eu fiz, ou eu conheço pessoas que trabalham em tal lugar, e eu consigo cadastrar essas pessoas, cadastrar esses espaços e tal. A gente vai fazer, acho que primeiro alimentar os espaços oficiais, os espaços da Fundação. Tudo começa primeiro a gente se colocar no mapa. Aí você, estando colocado lá, você começa a poder cadastrar espaços, outros agentes culturais, os eventos relacionados, ou até abrir e organizar inscrição de oficinas ou editais. Acho que essa o contexto geral da história é que a gente está tentando fazer uma coisa que é permanente e que é aberta para ajudar nessa identificação do que é a área da cultura em Ubatuba, como funciona e quem são as pessoas e espaços e projetos envolvidos, e também cumprir uma obrigação do Sistema Municipal de Cultura, do Plano Municipal de Cultura, de uma maneira interessante, integrada, e assim, tem até a possibilidade de integrar isso com outros mapas do Ministério da Cultura, que vai acontecer depois, mas o Miguel pode contar um pouco mais. Então, você pode interromper para vocês bem entenderem, na verdade, primeiro eu vou dar só um panorama da plataforma, tipo, a cara dela, para entender o que pode fazer. Também não estão cagados, o que não dá para fazer, enfim. Como o Felipe falou, na verdade, a primeira coisa que é importante é que, mesmo a cidade de São Paulo sendo uma cidade com uma Secretaria de Cultura com orçamento considerável, inclusive considerável perto até do orçamento do Ministério da Cultura, que chega até meio bater de frente, lá, mesmo assim, a coisa ela demora. Primeiro, pela dimensão da cidade, pelo poder baixo de divulgação que as secretarias de cultura e fundações têm no país todo, assim mesmo. O que a gente costuma dizer, tipo, ela só vai ter importância quando ela tiver relevância, né? A relevância é, bem, não adianta ter só 5 pessoas mapeadas lá, que de fato o Facebook só tem esse poder porque você tem lá bilhões de pessoas, então justifica alguém acordar. Então, não justifica, né? Mas enfim, só acordar de manhã e tomar café, ela pega, abre lá o Facebook, coisa que não acontece com mapas, porque a nossa ideia não é um software de rede social. Poderia ser? Sim, pode ser. Mas quando a gente vai desenvolver software, a gente tem que pensar na questão de, que nem vocês estavam discutindo, né? Primeiro o orçamento e o tempo que você tem para desenvolver o negócio. Então, primeiro de tudo, o Mapas Culturais não é um site, ele é um banco de dados. Ele não é o melhor lugar para você, quando eu falo melhor lugar, é que não, tipo, ele permite você pesquisar e divulgar. Mas ele não tem uma cara de jornal como um site com editorial, onde você pode botar um destaque, elencar onde está a informação primeiro e tal. Como ele é um banco de dados, todas as informações elas são horizontais. Ou seja, um show no Teatro Municipal de São Paulo tem o mesmo valor do sarau lá da Zona Leste. Não tem tipo, uma hierarquia de quem passa melhor. Tudo depende do que você quer buscar naquela história. Também o que é importante é que a gente sempre diz que, apesar de ser um software, seu software livre, está na web, seja um referenciado, ele não tem nada de revolucionário. Na verdade, a partir de uma demanda muito específica que foi identificada junto com a Secretaria de São Paulo e conversando com também os parceiros como o Felipe e tal, é que grande parte das secretarias de fundação nunca houve, de fato, organização da informação. Eu trabalhei 4 anos na Secretaria de Cultura, no Centro Cultural lá, que todo final do ano, quando se pedia um relatório, as pessoas ficavam loucas de saber bem quantas atividades tiveram no teatro desse Centro Cultural. Tinha que pegar lá a planilhinha da pessoa que tinha guardada e não sei o que e tal. Tipo, o nível de organização é muito fragmentado. Aí você pensa a Secretaria de Cultura com 56 bibliotecas, 30 e tantos teatros, não sei quanto a praça, não sei o que. De fato, o secretário ter, ou também o próprio cidadão saber quantas atividades foram feitas no seu território, o que tipo de atividade foi feita, era um trabalho meio de gente que guarda todas as revistas durante um ano, ou quem gosta de ficar procurando processo no Diário Oficial. Ninguém procura isso dentro do Diário Oficial, né? Ninguém procura atividade cultural no Diário Oficial. Outra questão também que surgiu é que até então, tem até a ver com mudança de política mesmo que o Felipe comentou. Uma das debilidades é quando você tinha transição de partido, ou até às vezes nem transição de partido, uma pessoa é demitida ou ela vai embora, geralmente esses dados que eram guardados nas suas planilhas pessoais também iam embora junto. Ou seja, a instituição lá, tipo o Centro Cultural São Paulo, ela não tinha agenda dos artistas contratados, ficava na mão do curador. Essa agenda era pessoalizada, então o curador tem essa agenda na mão. ele não deixava nenhum legado para a instituição, porque ninguém sabia que ele mantinha uma planilha dentro do computador com a agenda dos caras. Esse tipo de coisa, entendeu? E também para uma pessoa nova que chega no centro, ela sempre parte do zero, porque ela é respeitada por sim ser um curador, conhecer a cidade e tal, bem, mas qual é o histórico dessa instituição ao longo dos anos em atividades culturais? O que a gente pode reforçar, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode deixar de fazer? Porque a gente não tem essa cultura de se debruçar sobre os dados, no sentido de se debruçar sobre a agenda da própria instituição. Não porque não se faz, mas porque também não existe nenhum método de guardar. Então, quando a gente fala que não é revolucionário, é justamente isso. Ela nada mais é do que uma agenda cultural. Só que como ela está planilhada, tipo, em banco de dados, a gente consegue justamente saber os atores. Quem fez essa agenda, quem participou dessa agenda, o local que aconteceu e o quando aconteceu. E ela consegue cruzar essas informações ao ponto de saber, bem, qual foi, no mês de fevereiro, qual foi o índice ou a quantidade de shows de rock na Zona Leste, no subdistrito tal, na cidade de São Paulo? A gente consegue saber esse tipo de informação. Ou quais são os atores culturais de teatro que mais fizeram teatro em tal bairro? Ou qual que caminha mais pela cidade? Essas coisas vão depois ajudando a gestão a pensar atividades. Em vez, às vezes, de construir um centro cultural novo, na verdade, era só uma questão de fazer um fomento direcionado aos coletivos que já existem no local do que fazer um centro multicultural, porque, na verdade, a vocação do bairro era teatro e não música, enfim, esse tipo de coisa. E também é uma faca de dois gumes, porque é tanto para o gestor ter controle da informação, quando eu falo gestor, são os órgãos oficiais, né? Seja a ONG, seja do poder público, mas também no Conselho Municipal de Cultura, o que acontece, que o Juca Ferreira sempre fala bastante disso, que a gestão cultural ainda é muito feita em cima do achismo. Não de uma maneira de denegrir o gestor, mas vocês já participaram de conselho. Às vezes você tem muita parte também de um pouco de choradeira, no sentido de, pô, mas no meu bairro não acontece nada, vocês não fizeram nada, blá. Se você começa a organizar essa informação, tanto o gestor pode se defender falando, não, mas ó, a gente fez esse negócio. Tá, mas tem que melhorar, ou tem que reduzir, enfim, mas vira um debate em cima do que foi feito realmente. Porque às vezes a percepção do... Quem é gestor sabe, às vezes você pode estar fazendo bastante coisa, mas a percepção do cidadão é de que não está sendo feito nada. Ou vice-versa, o cidadão não faz nada naquela região e só o poder público é o capaz de levar cultura para os lugares. Então também tipo, essa dupla direção que se quer ter. Então tanto do controle social quanto do Estado também entender o que está sendo feito. Então tem essas duas dois lados. Só para dizer para vocês, os mapas culturais, eles são quatro bancos de dados, na verdade, que eles se entrelaçam. Você pode fazer vários recortes dele. Porque, inclusive, o Felipe falou de planilha, que tem aquela cara bonitinha, mas o mapa culturais nada mais é do que uma grande planilha que depois você pode filtrar ela, você pode exportar os dados em forma de uma planilha Excel, tudo que está lá dentro. O cidadão também pode exportar esses dados, assim como o gestor. Qual é a diferença? Quem administra a plataforma, ela vai ter acesso a CPF, onde de fato a pessoa mora, como a pessoa se autodeclara em questão de gênero e cor, esse tipo de coisa. O cidadão vai baixar a planilha, mas só dos dados públicos. Tipo, não vai conseguir baixar o CPF, nem o RG, nem de fato, porque você pode se colocar um nome no mapa, eu moro aqui, eu moro nessa região, eu moro nesse bairro. Pode deixar essa informação pública ou privada, por uma questão de privacidade e tal. E como é um edital, você pode também ter essa história de... a gente sabe que o edital é onde o gestor tem mais informações sobre o agente. Porque como você vai participar de algum edital, então você é obrigado a ter todas as certidões negativas, aquela coisa toda de cadastro de onde a pessoa mora, RG, comprovante de residência e por aí vai. E, então são esses quatro bancos de dados, que é agentes culturais. Quando a gente fala agente cultural, isso aqui a gente vai demorar um pouquinho, mas tem a ver com a narrativa da plataforma, que depois eu vou falar para vocês com mais profundidade. Mas na plataforma só agentes culturais fazem coisas, só ele cadastra coisas, só ele cadastra espaço, só ele cadastra evento e só ele cadastra projetos. Porque tudo que é feito na plataforma leva uma assinatura. Lá no rodapé está sempre publicado por. Então é sempre publicado por um agente cultural. Esse agente tem a natureza de pessoa física, de pessoa jurídica ou de coletivo. Sem pessoa jurídica, porque a gente sabe que tem vários grupos que são informais, eles não têm uma empresa lá feito um negócio. Então sempre leva uma assinatura a tudo que é feito na plataforma, isso é importante. Então, espaços. O espaço nunca assina nada, porque o espaço é um outro banco de dados que tem dentro da plataforma. Eles são cadastrados separados, depois você vai ter uma relação entre esses bancos. Porque como o espaço é assinado por alguém, então essa biblioteca, por exemplo, ela vai estar assinada pela fundação, publicado por agente coletivo, Fundação Cultural de Matura. Funarte. Isso, vai estar assinado por isso. Mas o espaço vai estar assinado por esse agente, todas as informações. Só que o banco de dados de eventos começa a relacionar essa história. Então a gente tem um evento assinado pela Fundarte ou assinado pela biblioteca, porque aí também tem uma diferença que a plataforma permite. Uma coisa são as atividades pensadas pela biblioteca, o agente coletivo biblioteca, não o espaço biblioteca, o agente coletivo biblioteca, que são as pessoas que trabalham aqui e pensam a atividade, porque o espaço é só matéria morta. Então pensam atividades, então as atividades podem ser assinadas pela biblioteca. Só que como está assinada pela biblioteca, e quem criou a biblioteca foi a Fundarte, o sistema já faz uma coisa em cascata, que ele sabe que o agente biblioteca foi criado pelo agente fundação, mas a atividade foi pensada aqui. Porque nada impede de existir atividades aqui dentro que foram pensadas ou pela pessoa física, ou pela Fundarte diretamente, ou por uma parceria que vem de uma instituição, enfim. Então o banco consegue fazer esse tipo de recorte, porque tem a ver com a assinatura do negócio. Você pode ter uma atividade, de novo, só para repetir, né? Então um evento é assinado por alguém, só que um evento acontece em algum local. No local biblioteca. Vamos colocar na minha vida de experiência de 27 anos de educação. O agente são as pessoas que fazem parte daquela escola, o espaço é a escola, e os eventos. Quem pensou o evento e quem está realizando o evento. Isso. Seria isso. Isso que vai assinar. Isso. A diretora, com a coordenadora, mas a supervisora vai assinar esse evento. Então, mas quando tem essas três pessoas, na verdade, justamente você já condensa isso como uma entidade que é o agente coletivo escola. Ah, tá. Entendeu? Porque vai ter isso que dá um nó na cabeça de todo mundo também, antes, que é uma questão nossa também de desenvolver melhor isso. Porque tem a ver com a narrativa da história. Vai existir, tanto no banco de dados de agente, vai ter a escola, enquanto agente coletivo, onde tem pessoas físicas relacionadas a esse agente, que podem ou não assinar pela escola. Só que ninguém se loga como escola, então ninguém dá o login como escola. Você sempre está logado como pessoa física que tem ou não poder sobre um agente coletivo. É como no Facebook, né? O seu perfil. E a sua página. E a sua página. Isso mesmo. Isso mesmo. É um bom paralelo. E vai existir também a escola cadastrada no banco de dados de espaço. Porque uma coisa é a escola espaço, outra coisa é agente escola. Porque o agente escola tem pessoas físicas relacionadas a esse agente coletivo que pode agir ou não na escola. A escola pode agir na praça aqui da frente. Ela fez um evento aqui, ela vai cadastrar o evento da escola, o agente escola fez um sarau aqui na praça, no local praça. Então ele é tipo, às vezes você pode repetir. Lá em São Paulo é muito comum você ter o Centro Cultural São Paulo como agente e o Centro Cultural São Paulo como espaço. Entendeu? Isso também. Só que aí o Centro Cultural São Paulo ele é assinado pelo agente Secretaria Municipal de Cultura. Por aí vai. Lá em São Paulo, na questão das bibliotecas, lá chama Sistema Municipal de Bibliotecas. O que acontece? Tem a Secretaria Municipal de Cultura, que criou o Sistema Municipal de Bibliotecas, que toma conta de 56 espaços de biblioteca. Só que lá, politicamente, eles querem que todas as atividades sejam assinadas com o SMB, o Sistema Municipal de Bibliotecas. Então só tem um agente que assina todas as atividades de todas as bibliotecas. Ela vai de cima para baixo mesmo. Maior centralização do poder. É, às vezes não. Então tem uma biblioteca que é um programa também, só que lá, por uma questão de comunicação, eles preferem que tudo seja assinado. Em vez de criar 56 agentes, cada biblioteca com seu agente, eles já têm uma entidade que chama Sistema Municipal de Bibliotecas, que é o que representa todas elas ali. Eu vou mostrar isso como funciona. E o banco de dados de projetos. Ele tem duas funções. Uma é fazer guarda-chuva de eventos, conforme guarda-chuva é mostra de teatro. A mostra de teatro, na verdade, ela tem várias peças de teatro. Então, cada evento é a peça de teatro. A mostra é um projeto. Você pode botar na gavetinha da mostra, vai todas as peças de teatro ali. Então aí você pode criar a mostra de teatro 2015, 2015, 2016, 2017, 2018 e também amostrou, nas quiseres. Se quiser um relatório de 10 anos, você tira. Se quiser só da amostra de 2006, você tira. Se quiser só do evento em si, você também consegue achar como foi e tudo mais. E também serve para a inscrição de oficinas ou editais. Você pode fazer editais públicos. Hoje em dia, São Paulo já está usando os editais dele todos, estão sendo feitos pela plataforma já. E daqui a um mês vai ter uma série de melhoras, mas tem sido feita pelo Novas Culturais. E as oficinas, você vai ter uma oficina aqui na biblioteca, no caso lá de São Paulo, a pessoa vai lá, ou se cadastra na biblioteca, ou se cadastra de casa diretamente, para poder fazer a oficina ali. E o interessante disso tudo é que a plataforma, ela consegue olhar para trás. Então, o que acontece? Por exemplo, eu trabalhei com a Juventude, lá na Zona Norte de São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu não conhecia bem a Zona Norte. Só que a instituição já tinha tido uma série de oficinas. Se eu tivesse já o banco de dados de bem, quem foram as pessoas que se inscreveram na oficina de audiovisual? Qual foram as pessoas que se inscreveram na oficina de técnicas de música? Eu já poderia ter esse e-mail na minha mão para poder já pensar quais atividades tiveram ou não mais demanda para acontecer. Então, tem um histórico, está tudo guardado sempre ali. Nada é apagado na plataforma. Então, bem, por enquanto foi falação, né? Vamos lá. Bem, os objetivos dela, que é, primeiro para auxiliar a comunicação. A Secretaria de Cultura em São Paulo não usa a plataforma para comunicar ainda. Ela, na verdade, é só para recolher informação e dela ela abastece os sites de comunicação de cada um dos equipamentos culturais ou do próprio gabinete da Secretaria de Cultura. Então, eles usam para extrair informações de lá. E essa extração ela tem sido feita automática já. A plataforma, como ela é um software livre, que nem comentou o Felipe, ela permite que não só a Prefeitura possa desenvolver sites que puxem, quando eu falo puxa informações, é o quadro de serviço. O que, quando, onde, quem foi que fez, tal. Você consegue puxar isso e apresentar com uma outra cara, uma cara de site. E a parte editorial você faz lá mesmo, tipo, um destaque para o show do Otto, não sei aonde, blá blá, mas o que, quando, onde, blá blá blá, vai estar lá. E pesquisa, então isso, pesquisa e memória, né, que elas meio que caminham junto. E também ela está alinhada com as leis de transparência. O que acontece? A lei de transparência de dados, de acesso à informação, não quer dizer só que a informação tenha que existir e estar acessível. Porque, a princípio, ela sempre está, porque ela está no diário oficial. A lei, na verdade, ela também determina que existem canais de facilitação para chegar nessa informação. Porque quando você liga na secretaria e quer saber o que aconteceu em tal dia, em tal lugar, eles vão te dar informação, vai demorar uma semana, aí vai esquecer, aí você vai ter que ligar de novo. Eles falam que tem um departamento de transparência. Né? Você vê? Eu duvido que as instituições ainda tenham seus departamentos de transparência funcionando. Então, aí, tipo, a plataforma meio que para facilitar isso. Vai lá na plataforma, põe lá a data, você vai ver o que aconteceu e aonde foi. Não sei qual é o seu também? Oi? Aí tem informação de código. Isso é interessante. Esse campo, ele pode ser colocado lá. Por que não foi colocado até hoje? Porque, na verdade, são problemas que dependem de reestruturação da secretaria. No caso de São Paulo, por que não colocaram? Existem vários contratos em São Paulo, aí começa a vir as coisas tortas. Que quando você vai contratar um show, você não está pagando só o cachê do cara, você está pagando a estrutura do palco, aí você botou não sei o que, tal, tal, aí já pagou pro cara. O que acontece? Se o cidadão vai ver no diário oficial que está lá o cachê de 50 mil, sei lá por que tal, mas que está tudo isso embutido, mas não está escrito isso no diário oficial, está escrito só o cachê de show, porque você não pode fazer essa mágica. E aí na plataforma, você coloca que o valor do cachê foi 8 mil, você começa, na verdade, a não ter transparência, você começa, na verdade, a confundir mais a história. Então, o secretário falou, bem, sabendo dessas práticas, e que, na verdade, é um grande esforço de médio a longo prazo, você não ter mais esse tipo de coisa. Seja para driblar a lei de 666, seja porque, na verdade, de fato, a lei é muito dura, seja porque tem urgência... Oi? Lei 666. 2666, 4666. As leis de licitação. 8666. Essas leis que vão obrigar você a licitar tanto tempo antes, aí para poder ter o palco, blá blá blá. Então acontece, esse campo ele foi suprimido porque de fato a secretaria não está preparada para ser transparente, no caso de São Paulo. Mas o que acontece? Como é um software livre, conversando com o Felipe, é que eu não sei quem vai coordenar ainda, porque o Felipe ainda estava articulando isso junto com a Fundap, né? Mas como vocês têm poder totalmente ao software, esse campo é uma questão de acrescentar o campo ali, para botar o valor. Então isso daí é possível. Possível é, né? Porque como ele é uma tabelona, na verdade, o programa, ele, se tiver alguma necessidade específica de Ubatuba, vocês podem agregar ali. Que nem agora, no que vocês estão instalados, não está assim. Nem no Brasil, que já tem várias cidades usando, né? No de São Paulo, tiveram a necessidade de botar no perfil do agente cultural a questão de gênero transex, de LGBT, não sei o que, não sei o que. Aí pegaram uma pesquisa lá do Ministério e colocaram esse campo, que era importante para eles ter esse recorte, porque tem alguns editais lá que já estão dirigidos para essa população, entendeu? Questões de sexualidade. Então aí eles colocaram esse campo, que é um campo que só São Paulo tem por enquanto. Desculpa, gente. Não, que é isso. Bem, enfim, já falei da gestão de informação e tal. Bem, aqui, isso aqui é só para mostrar a carinha para vocês. Isso, na verdade, são os locais onde aconteceu a virada cultural de 2014. Então, é que não dá para ler aqui. Mas, eu estava no banco de dados de eventos, eu fiz uma procura de virada cultural, marquei o filtro da Secretaria Municipal de Cultura, porque a plataforma vai ser recorte, tá bom? O que, que é informação oficial, que eu garanto que acontecer, que eu paguei, blá, blá, blá. E o que é informação subida pelo próprio cidadão, que é essa princípio que alimenta o sistema, não tem como tomar conta disso daí. E o recorte temporal. Então ele me deu um mapa dos locais onde aconteceu a virada cultural. Porque em São Paulo tinha muito essa questão de que a virada cultural é um evento que acontece há 10 anos, e ela é só concentrada no centro, que não, o que acontece na periferia e tudo mais. Então, de fato, depois a gente vai ver que tem um número, eu não consigo também ler aqui, mas deve ser, sei lá, um centro, alguma coisa, onde diz que os eventos são concentrados aqui. Se você vai dando zoom, esses pins vão se desconcentrando, eles vão abrindo mais aqui. Oi? Ah, foi lá fora. Nossa, foi. Mas você consegue ver também que a Secretaria começou, há uns 3 anos atrás, a botar algumas atividades fora do centro. Então, a Vila Cultural já não é uma atividade, essencialmente, que acontece fora da cidade. Já tem algumas atividades que acontecem mais espacializadas. Mas também você vê que tem vários outros de vazio ali também. Mas, enfim, isso aí é só um exemplinho que eu vou chegar lá. Bem, isso aqui é quando você dá um zoom na história. Então, aquele pin estava concentrado, ele abriu em dois, pá! E aí você clica em algum deles, que eu mesmo cliquei, ele vai te dar que aqui aconteceu o show da Carol Conká. E se você clica nesse Carol Conká, eu cliquei no pin verde, né, aparece esse óculos do lado dizendo o que é, tudo bem que aqui é o perfil de um evento. Então, quais as informações que tem aqui? O show do Xancuti, ele é oficial, tem um selo aqui da prefeitura, que só o pessoal da prefeitura pode pôr. Aqui não dá pra ver, mas aqui é casa assim com o projetor, tá, gente? Mas tá explicando o que é o Xancuti, o local que vai acontecer e tudo mais. E lembra que eu falei do projeto? Aqui começa a vir a questão do cruzamento de dados. Então é o show do Xancuti que esse evento, ele fazia parte do projeto Mês da Cultura Independente. Então aqui, eu abro um campo onde eu procuro os projetos cadastrados na plataforma. Então esse show fazia parte disso aqui. Se eu entrar nesse perfil e clicar na agenda, vai aparecer tudo além desse show. O que aconteceu nesse projeto, além desse show aqui. E se você vai mais para baixo, depois eu vou navegar, tá, gente? Você pode botar vídeo do que aconteceu no show, se for o vídeo colocado depois. Ou seja, tem que ter um relatório também do pós-evento, subir fotografia ou vídeo. Você pode utilizar, ou só você que criou o evento vai subir esse vídeo, mas se você contratou um fotógrafo, você pode vincular o fotógrafo a esse evento e ele diretamente pode subir as fotos lá. Por que a gente fez desse jeito aqui? Porque lá em São Paulo também acontecia muito isso, que lá acontece direto, vocês contratam fotógrafos, pegam as fotos. Essas fotos ficam no HD de alguém, às vezes nunca são publicadas e às vezes também a gente teve os casos de sair de férias, voltar, formatar o computador e perder as fotos. Então, são essas coisinhas de detalhe que você vai perder, ou seja, aí sim, às vezes, a gente costuma às vezes falar que, além dessa história de corrupção, desvio de dinheiro, blá blá, tem uma parte também da grana que é perdida, na verdade, por falta de gestão, na verdade. Pô, por que você contratou o fotógrafo se deu 3 meses depois você deletou as fotos e não publicou as fotos? Então também às vezes a gente. Aí deveria ter sido. É, não é? São bom, essas coisas. Mas às vezes também não é. Parece pequena coisa e. É, mas às vezes não é por incompetência, às vezes falta justamente o fluxo da comunicação das secretarias das fotos. Organização, né? Então, organização da onde vem a informação, para onde vai e tal. Você contrata porque é legal, fotografia, pô, é legal, mas o que você vai fazer depois com ela? Onde vai ficar? A condição dele? Como o cara vai te enviar isso daí? E como outra coisa. Privada, né? Bem, mas é importante que você falou, mapas culturais não é um banco de dados de acervo. Tá. Então você não consegue catalogar produtos culturais. São só atividades e agentes. Então você não consegue fazer, vou procurar um vídeo, vou procurar uma fotografia, não. Você consegue procurar a fotografia via evento. Mas você consegue descobrir onde as fotos do evento foram guardadas? No evento. Esse aqui é a mesma página, na verdade. Aqui eu tive que cortar, né? Mas aqui é tipo um scroll. É o Shampoo, eu vou baixando, tá lá. E eu queria falar para vocês que era importante, mas, né? Mas isso aí é embed do YouTube, né? Deixar a foto também no próprio servidor? É fotografias é no próprio servidor. Vídeo é no YouTube, porque infelizmente, por mais que nós amemos software livre, não tem secretaria que consiga manter um servidor de vídeo online funcionando legal e tudo mais. É bem podre, na verdade. Desculpa. Bom? Não. O importante que eu falei para vocês também é que isso aqui a gente sempre esquece, na verdade, usando a plataforma. Bem, eu falei que esse evento só vai relacionar ao mesa tudo independente. Ou seja, esse evento, no banco de dados de eventos, relacionou ao banco de dados do projeto. E também ao banco de dados do agente. Quem assina a atividade é a Secretaria do Estado de Cultura. Isso aqui é um agente coletivo dentro da plataforma. Ele assina. Só que aí, de novo, ninguém. Quem publicou isso aqui. Ele não sentou lá no computador dele e se logou como secretaria. Ela se logou como Luísa Bittencourt. Luísa Bittencourt é quem toma conta da comunicação lá em São Paulo. Então ela se logou como Luísa Bittencourt. Ela tem autorização de assinar por Secretaria de Cultura. Quando ela entra e publicou um evento, ele está aqui escrito, publicado por Luísa Bittencourt. Ela pegou, apertou o botão de edição e trocou para a Secretaria Municipal de Cultura. Ela tem autorização. E as parcerias, os apoios, tem tanto preço? Tem, aqui do lado. Tá, então eu vou mostrando para vocês como é que o negócio. Por exemplo, deixa eu pegar um projeto da Vila Cultural do ano passado. Tem que ter paciência com essa internet lá. Ó, isso aqui é a cara de. Ah, bem, antes de, né? O tempo todo. Não importa que você esteja na plataforma, isso aqui vai estar presente. Isso aqui é um banco de dados de eventos. Vamos lá. Ah, quero acessar o banco de dados de eventos. Você clica aqui em eventos. Será que quebrou aqui o banco de dados? Você clica em eventos. Ah, quero o banco de dados dos espaços do Batuba. Você vai clicar em espaços. Isso aqui é o banco de dados de agente. Você vai clicar em agente. Esse aqui é o projeto, você vai em projeto. Independente de onde você estiver, você vai estar nisso daí. Bem, por que a gente está vendo desse jeito, né? Antes de falar para vocês um exemplo, está aqui os eventos. Você está me dando lá que tem 367 eventos. Por padrão, a plataforma pega no dia de hoje, um mês para frente. Se você quiser vir para trás, você tem que mudar esse campo. E aqui seleciona linguagens e classificação etária. Você pode ter essa filtragem também. Certo? Ah, eu quero ver só os eventos da secretaria. Ou só da fundação, aí você clica aqui, para poder só ver as pensões. Ah, eu quero ver isso no mapa. Na verdade o mapa é o padrão, é que estava navegando já, é aqui, ó. Aqui tem modo de vista, modo mapa. Então esses 300 eventos estão aqui. Que nem eu falei para vocês, conforme você vai dando o zoom, ele vai desmembrando os pontinhos, para não ficar tão poluído. E aí, eu fiz um exemplo aqui para vocês, você clica aqui e ele vai te dar que evento é esse, aqui do lado. Vou dar ali na caixa aqui. Ai, aqui do lado. Ai, gente, isso aconteceu aqui. Aqui sem internet. Eu... Bem, depois eu dou isso aí. Bem, quando clica ali, tinha que abrir uma página ali que eu mostrei para vocês lá do lado. Não sei se é por estar carregando ainda ou... Yeah. Aparece a janelinha, essa janelinha aqui que eu falei para vocês aqui, ó. Do lado, e eu clicar, ela abre essa cara aqui. Bem, eu estava falando para vocês do andar cultural, né? Você falou dos... Perguntou dos... Parceiros. É, virada cultural. Olha lá. Tem a virada cultural, 2014, vamos ver 2015, que de fato começou a ter parceria ali. Você achou a virada cultural? Não, é tudo bem. É, tem essa questão também, gente. Às vezes você tem que também avaliar, quando a gente vai numa secretaria, a gente tem que avaliar também quando for instalar o sistema, além da performance das máquinas, para otimizar ele, funcionar alguns dados mais rápido, é, tem aquela questão, né? É um, a internet tem isso, fica dependente de conexão. Porque às vezes isso aí pode, por exemplo, teve cidades que a gente foi. Aí pode ser franco, estou sendo franco mesmo, que inviabilizou o uso da plataforma, porque na secretaria lá, só o tempo de carregar o negócio, você tinha que ficar uma hora para poder cadastrar um evento, isso aí não serve para nada, né? Tem que pensar essa questão de contratação de banda, ou como tem que fazer. Você está no Wi-Fi aqui do espaço? Estou reclamando da internet de vocês, não. Não, mas é só porque não, tá aqui, ó, o Wi-Fi tem dura. É da hora isso. Aqui, ó. É esse mesmo. Não, isso aqui tá ótimo, eu tô falando só porque tem lugares que você fica ali, velho, que não dá pra trabalhar. Só pra ter certeza, quando você fatos, tava né? conectado, não dá pra Wi-Fi. Ô, Chrome. Peraí, gente. Isso, aqui, ó. Ó, a parceria que foi você que perguntou, né? Foi. Rapidinho. Os parceiros estão todos aqui, ó. Estão todos. Mas o que foi interessante, os parceiros eles são agentes também, então o governo do estado ele teve que se cadastrar como agente para poder inserir eventos para a dada cultural. Qual é a vantagem para a dada cultural? Que foi esse exemplo que foi legal você ter falado. Porque antes, chegava, estava lá a Luciana Bittencourt lá na secretaria, ela recebia toda a programação de todos os parceiros. Só que aquela coisa, a gente vai receber, vai mandar por PDF, a gente vai mandar por Word, a gente vai mandar por planilha, a gente vai mandar o assunto, depois a sinopse, depois o quanto, vai mandar o quanto, depois a sinopse e tal. Aí você fica ali que nem um retardado um tempão, só editando a informação. O que a secretaria falou? Bem, agora essa aqui é a nossa plataforma oficial, se você quer mandar informações do seu evento para a Virada Cultural, é via isso aqui. Então ela se cadastrou como agente, ó. Só vou apertar aqui para vocês, abrir um outro link aqui. Tipo, aí ela pegou, vinculou esses agentes ao projeto dela cultural e ao fazer esse vínculo tem um botão de poder editar ou não. Então ela autorizou que o agente da Secretaria de Cultura do Estado pudesse publicar eventos deles mesmos, só que relacionando ao projeto da cultural. Mas você só pode fazer parceria com quem é a gente? Com quem está aí dentro. É. Então você precisa parceria com a loja da frente. A loja não é, me apoiou, mas não. Mas se a loja. Isso é um exemplo que acontece em Sampa também. Se por acaso a loja te apoiou e você não quer, a loja não está interessada em se colocar na plataforma, primeiro porque ela não é cultural, no sentido estrito do termo, você pode você mesmo cadastrar a loja e vincular ela ali. Escrever parceiro, ela fica lá com o sem nome dela. Apoiar, só o você mesmo cadastra a loja, se quiser, entendeu? Porque de repente você pode ter um mapa dos apoiadores de cultura. Você cria uma hashtag apoiadores de cultura. Então, é uma boa ideia até. Apoiadores de cultura na cidade de Ubatuba e fica ali a história ali também. É um uso. E esse sistema de hashtag ele fica marcado ali como tag também no sistema? Fica. Ah, então se colocar a hashtag ali... A busca, você pode buscar. Então quero saber a hashtag amigos da cultura de Ubatuba. Aí você consegue pegar todas, mapeamento, todo mundo que põe dinheiro na cultura aqui de alguma maneira. E aí o que acontece é assim, se de repente tem um evento, por exemplo, a Caiçarada. É um evento específico que a Fundarte organiza. Tem os apoios para esse evento. Aí de repente acontece uma noite de circo. Ou são outros apoiadores, a mesma hashtag. Ele te linka... Direto pro... Você pode, na verdade, pegar a hashtag na busca e depois fazer uma filtragem por evento de circo. Ah, vai te dar só os eventos de circo com a hashtag e tal. Legal. E quem tem... Bem amplo. É. tudo, também uma coisa importante, tá? Vocês vão trabalhar com a plataforma, tudo que a plataforma não te devolver com um botão fácil, o administrador do sistema tem como te dar isso. Porque é uma questão de desenvolvimento também, né? Tipo, dar mais funções. Porque como é banco de dados, ele vai cuspir para você, ah, tudo tem hashtag tal, tudo que é círculo. Então depois via planilha você consegue fazer esse tipo de cruzamento também. E se não tiver um botão, tem que ser criado, mas o cruzamento ele está todo ali. O banco de dados está todo ali, entendeu? E administradores, por enquanto, assim... Então, já... aí é uma coisa que depois você tem que conversar internamente aqui, que acho que não é tanto a pauta agora. Certo. Mas é, bem, quem vai administrar? Onde vai ficar hospedado isso? Ah, é a Secretaria de TI do Ubatuba? Por tem enquanto, essa... o sistema da Secretaria de TI do Ubatuba tem uma informação. Obrigado. Até o que eu fizer. Aí, dependendo de quem for para o ano que vem, se negocia, se vai continuar lá ou se... Lá na administração? É, a Secretaria deles está lá, na verdade sim, a Secretaria estava criando esse projeto de organização dos trabalhadores. Mas eles têm estrutura. É para esse ano que é a gestão. Não, eles têm, vamos continuar tendo estrutura, porque assim, a Secretaria de TI está crescendo bastante com a turma. Mas aí é uma decisão do secretário de TI, do próximo prefeito, seja quem for, decidir se vai manter isso estadual ou não. Tranquilo. Se não quiser manter, o Conselho de Cultura e a Fundarte, ou só o Conselho de Cultura, podem se organizar para propor a hospedagem de centro lugar. E isso é caro, Felipe? Não. Hospedagem, por favor, $10 por mês. Isso não sabe. Não, sim. Sim. Vou perguntar. Ó, só para retomar. É, eu bato bastante nesse martelo porque, assim, tudo bem, tem a questão da virada de gestão, né? Que é sempre uma questão e tudo mais. Isso é porque tem que se pensar estrategicamente, porque para decolar uma plataforma dessa, ela não é em 2 dias, uma semana atrás. E aquela coisa, para virar relevante, porque ela agora em São Paulo, por exemplo, como ela já está com uma relevância, inclusive tem sistemas já de contratação linkados ao mapa, eles já estão desenvolvendo outras coisas que você contrata, depois que contrata, automaticamente a informação já vai para o mapa. Está ficando relevante de tal forma que, mesmo a questão entre partidos que pode existir, está se dissolvendo. Ou seja, quem vai chegar lá, não tem um porquê ele tirar um sistema que, de fato, ele vai contribuir para a operação do dia a dia deles. Então, além dessa questão, porque isso aí às vezes vira medo, né? Fala, puta, então quando a gente vai começar um negócio, sabe que vai virar gestão e não vai dar certo isso. Então, na verdade, tentar pensar, dar relevância para aquilo ali e que faça sentido no dia a dia de quem trabalha com cultura, para aquilo ali que seja importante e que não seja simplesmente deletado. O governo do estado está trabalhando em parceria com a Secretaria de Cultura do estado, está trabalhando com a Secretaria de Cultura do município em parceria. Porque os dois adotaram o mapa, viram relevância naquilo ali, e mesmo um sendo do PSDB ou do PT, eles não, isso aí foi meio que não virou uma questão. Entendeu? Eles viram relevância no trabalho. Então é para tentar não partidarizar uma ferramenta. Que é isso que de fato tira no pé de tudo mais. Mas enquanto estratégia de pequeno prazo, tem que pensar nisso mesmo, porque às vezes se instalar ali o negócio cai no esquecimento porque não é uma prioridade de governo, X. Mas isso aí você pode discutir aqui final, de tempo. Último ano de gestão do prefeito. É, vamos começar a implantar esse projeto, sabe, já fica angustiado no começo. É. Por quê? Vai chegar ao final do ano e vão mudar tudo? É, então, sim. Né, assim, você tem. Da cultura é a mesma coisa, né? Para você ter noção, é que lá São Paulo é um monstro. Mas a gente ficou 2 anos, na verdade, funcionando só com 2 centros culturais, isso aqui. Foi de, não é, tipo, só para... Porque o secretário em si, ele não tinha entendido ainda esse negócio. Apesar de ser o Nabil tem toda uma preocupação, território, arquitetura, tudo mais e tal. Mas, na verdade, ele foi gerido entre 2 centros culturais, que são os mais importantes de São Paulo. Começaram a usar bastante, usar, e aí o gabinete, a comunicação do gabinete começou a usar também. Aí isso daí depois foi contaminando o resto da secretaria. Então não foi um projeto que o secretário pensou o negócio, ele veio na verdade de baixo para cima. Os centros culturais precisavam do sistema, começaram a usar, ficaram ali 2 anos usando, aí foram dizendo, olha como funciona, que legal, blá blá blá, e ele foi contaminando a secretaria e agora de fato faz parte da política do gabinete. Isso aqui é o canal de comunicação oficial da secretaria, entendeu? Então tem essas estratégias, às vezes, que de fato você tem que fazer umas artimanhas, porque tudo que vem de cima para baixo, ainda mais com sistemas, porque é perigoso, que nem uma coisa que eu falei ontem pro pessoal lá do Fundat, ficar muito esperto nos sistemas que já existem e quais estão sendo utilizados, porque ninguém quer trabalhar dobrado. Ninguém quer ter que atualizar o mapa e atualizar o site. Atualizar o mapa ou as três planilhas que ele já é obrigado a atualizar, sabe, esse tipo de coisa. Você também tem que entender a dinâmica do dia a dia para ver como pode substituir, como pode linkar, como pode automatizar. Porque ficar, puta, trabalho de macaco não, né? Ah, atualizou ali, aí e ali. Então a ideia é ter um local só para fazer tudo. E ela permite isso, porque ela é aberta. Você pode criar sistemas que chupam informação ou que escrevem informação nela. É isso. Bem, ó, Dela Cultural, projeto. E aí o que acontece para vocês? Assinado para a secretaria. Quando clica aqui, eu entro no perfil do agente cultural secretaria. Está lá escrito agente lá em cima, que é um coletivo. É a Secretaria Municipal de Cultura, os departamentos, tudo que você pode botar aqui. E que nem eu falei para vocês, lembra que eu falei da Luciana Bittencourt? Tá aqui, ó. A Luciana, ela tá aqui. Luciana Bittencourt, ela é um agente cultural que ela tem poder de editar. Bem, é que ela não foi tão primorosa lá no cadastro dela. Mas é ela que pode assinar pela Secretaria de Cultura. Ela tem essa autorização. Ela é esse perfilzinho aqui, simples aqui. E aqui, por exemplo, é o perfil da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Para vocês entenderem também quem é o primeiro, quando você entra na plataforma, você como pessoa física, você não vai estar publicado porque é você que entrou ali. Você é o agente cultural número um. Então a Secretaria de Cultura também, ela não tem o publicado porque é alguém que aconteceu, alguém entrou, criou esse agente, guardou a senha e aí depois vinculou a uma pessoa física para poder assinar por esse agente. A ideia é que esse agente cultural, ninguém se logue como secretaria, porque ninguém é a secretaria nunca. São sempre pessoas que representam ou não a secretaria. A gente sempre faz lá a brincadeira sem graça lá de São Paulo, que só não. Por que a secretaria não está assinada por Mário de Andrade? Porque a gente também não. O Mário de Andrade não está mais vivo para ficar entrando ali e tal, então não teria como ele criar a secretaria. Então a gente cria primeiro esse órgão, que é um coletivo, e depois a gente vai associando pessoas que possam ou não falar por esse coletivo. Tem ele de hierarquia, isso. Pega isso, tal, pessoal ali. É. Por enquanto a gente está só falando no nível de criação de coisas no sistema. Aí tem o nível administrativo, que é quem pode delegar pessoas para botar selo, quem pode deletar informações. Tá. Mas tudo que eu estou falando aqui, o cidadão também pode fazer. Se ele quiser criar o próprio edital, a própria lista de inscrição, criar um espaço, criar um outro agente, criar um evento, ele pode também. Como a gente pode criar no Facebook do evento? Isso. Isso mesmo. A diferença só aqui é que se você for relacionar um evento à biblioteca aqui, que já está cadastrada no sistema, o sistema não vai permitir, vai gerar uma notificação para a pessoa que trabalha na biblioteca, dizendo, ó, fulano de tal quer fazer um evento na sua biblioteca, você permite? Sim ou não? Se dá um sim, vai. Mas também, aí a parte que, por enquanto, não foi solucionada, porque também o software está indo devagarzinho e também isso não chega a ser um problema muito grande ainda. A base de dados é pequena. Nada impede desse cidadão pegar e criar outra biblioteca. É isso que eu ia falar. Ele pode criar outra biblioteca. Perfil falso. E fazer perfil falso. Mas como é que você vai saber que essa biblioteca é falsa ou que não foi criada para a secretaria? Primeiro, não vai ter o selo. Segundo, vai estar assinado por uma pessoa de pessoa física. E a secretaria, e a Fundarte, ela pode, de repente, ter um contato e falar, poxa, posso deletar esse espaço aqui, que já tem o meu aqui e tal, é uma questão também de negociar lá, conversar. Mas ou deixar redundante mesmo. Não vai ter o selo? O selo não é o valor máximo? Então, o selo quem coloca é só o Fundarte, vai ter poder de colocar selo nas coisas. Ou as pessoas autorizadas para isso. Como é que aí eventualmente falsificar o perfil e falsificar o selo? Não, é que ele não tem opção. Ah. Não existe opção para o cidadão comum entrar lá e botar selo. Não tem esse lugar, não existe essa opção. Nem de criar selo, nem nada. Só coloca selo órgãos oficiais. Certo? Por enquanto, o sistema só tem um selo. Parece que daqui 2-3 meses vai ter multi-selo. Só que aí tem uma questão de certificação de selo, enfim. Aí vai ser mais pra frente. Vai ficar mais complexo, né? Tem ideia como que é a rotina de atualização do sistema? Rotina não tem, que nem tipo, um aplicativo, não existe. Tudo depende de. Como assim? Como o software é livre, também tem essa. Na verdade, eu, no meio de falar de eficiência, eu falo esse desafio. Conforme vai crescendo as pessoas, o que acontece? Ou a gente consegue dar um upgrade porque alguém de outro município fez uma melhoria e botou isso na roda, então todo mundo se beneficia do que foi feito. Ou também alguém botou um dinheiro. Tipo, no caso, eu falei ontem, mas no caso do Ministério da Cultura do Uruguai, eles estão usando mapas ali. Como o Uruguai é um país pequeno, eles têm só uma instalação pro país inteiro que já resolve tudo. Bom dia, tudo bem? Você que dá tempo de participar? Dá, por favor. Bom dia, tudo bom? Eles colocaram dinheiro para poder fazer a tradução da plataforma e para melhorar uma questão de publicar no Facebook e automaticamente para o Mapas. Porque as pessoas usam bem mais hoje em dia. Bem, aí a gente vai ficar discutindo aqui políticas de reforçar o Facebook ou não, mas enfim, dá essa possibilidade. Então, você pode partir, a melhoria pode partir ou de um louco que resolve sozinho melhorar o Mapas, ou porque o próprio poder público está investindo, ou porque um outro poder público, outra pessoa investiu e está se beneficiando da melhoria toda. A gente tem os canais de informação da melhoria do software a cada vez em quando, que é o chat.mapasculturais.org, e também tem o rodapé do mapa de vocês, também tem isso aqui, ó. Esse lugarzinho aqui, chama GitHub, é o lugar que... Ah, mas tá online, gente, depois vocês clicam aqui. Na verdade, é o lugar onde os programadores vão colocando o código ali do que está sendo feito, como instala, por quem fala. Só a questão do selo, você falou, por exemplo, o Fundarte vai ter o dela. Por exemplo, o Tamar, a Aquário, tem os eventos deles. Eles também vão poder ter o selo deles? Na versão que tem, não. Mas isso é uma questão importante porque às vezes tem as intrigas internas, né? Como resolveu lá em São Paulo? O mapa começou a pegar relevância, aí a Secretaria de Educação quer usar, a Secretaria de Turismo quer usar, tal. Puta, mas aqui é um mapa de cultura, tal. Mas como faz para não excluí-los, né? Na verdade, eles vão ter um agente cultural que chama Secretaria Municipal de Turismo, ou no caso do Itamar deve ser do Meio Ambiente, não? Ah, não, o Instituto, né? Ele vai ter um agente dentro do sistema, onde as coisas são assinadas por ele. Ele vai ter assinatura. E aí vocês podem fazer um acordo ou não, de falar, poxa, vocês querem que às vezes, as atividades de vocês levem um selo de oficialidade? Não. Só que aí é aquela coisa, será que eles querem ver lá o Fundarte aliado a eles? Aí também é uma questão de costura política, né? Mas a ideia é que seja multisselo a plataforma. Mas a assinatura sempre tem, publicado por, aí você coloca lá Projeto Tamar. Porque ele vai ter um agente dentro do sistema, ele vai poder fazer as mesmas coisas que um gestor faz. Só mas que não pode por ser. Tem apoiadores lá também, que pode ser. Tem os apoiadores, também. Tem isso também, ele pode entrar com apoiadores lá do lado. Também é uma maneira de fazer isso. Bem, vamos lá a parte beabá, né? Então eu estou aqui no... Bem, eu vou ficar navegando pela SP Cultura, o de vocês é igualzinho, só que ele está... Ah, se bem que a gente podia fazer... Alguma tarde. É, essa tarde a gente alimenta a data. Tá, legal. Então vamos lá. Então aqui a primeira cara dele... De exemplos concretos. Né? Ó, bem-vindo à plataforma. Aqui é a primeira página, tá? Tem 415 eventos cadastrados do dia de hoje para o mês para frente. 415, 305 são da secretaria. Está aqui quase 15 livros. Aqui é um destaque aleatório, tá, gente? Ele vai pegando a coisa aleatória do sistema e coloca aqui. Chama a famosa invasão dos ursos. Agentes, tem 15 mil cadastrados, sendo que 86 são da Secretaria de Cultura. São pessoas que estão trabalhando na plataforma que levam o selo. São agentes que você pode botar selo também em projeto, em evento, em espaço e em agente. Então, ele faz o selo oficial, nesses três anos. Espaços, 2.253 já foram cadastrados e 647 são da secretaria. Aqui tem uma questão importante só para sublinhar. Esse 647 é uma coisa que a gente tem que melhorar no sistema. Por quê? O sistema também permite você cadastrar essa biblioteca e os subespaços da biblioteca. Então, você pode ter a biblioteca, aí você tem que cadastrar o espaço, como chama esse espaço? Memorial. Espaço memorial. aí você vincula o espaço memorial ao espaço biblioteca, aí você pode botar acervo, ou seja, só o Centro Cultural São Paulo tem 15 espaços. É, na verdade aqui são 3 espaços, o memorial, o CDI e o Mamora Caiçara. Isso, exatamente. Então, já dá 3. Então, aí o sistema vai contar já como 3 espaços, entendeu? É, porque no caso da Fundarte, por exemplo, tem a Fundarte mesmo, né, a sede, ali, né? Que é o casarão, e a administração. Aí, além dela, tem tipo, todos os outros, o museu, a Caiçarada, por exemplo, é um evento que é da Fundarte também, num espaço que a Fundarte administra. Então você pode cadastrar todos esses espaços e esses subespaços, só que aí o sistema, por enquanto, ele conta como um. Então, ou seja, aqui vai ter 3 espaços, então vai estar lá número 3. Você fala, pô, mas não tem 3 bibliotecas em São Paulo. Então estão inflando o número. Na verdade, o administrador consegue fazer essa filtragem, porque ele vê que tem a relação. Então o cara que trabalha no desenvolvimento do negócio, do TI, ele consegue fazer esse recorte. Aqui a gente tem que melhorar essa contagem, para o sistema pegar, olhar e falar, não, quando tem relação, conte como 1. E o subespaço pode ser do mesmo endereço ou não. Pode ter, na verdade, espaços que tenha, sei lá, outra sede tá do outro lado da rua. Pode ter esse vínculo ou não dentro do negócio. O subespaço não tem necessidade, então, geograficamente, tá de no ser... mesmo lugar. Pode ter quilômetros de distância. Pode. Pode. Porque tem quando você pensa em... Sei lá. Aqui é mais difícil pensar isso na cultura, né? Mas tem, às vezes... Ah, tem. A Praça das Artes de São Paulo, ela pertence à Fundação Teatro Municipal. Só que um fica num endereço, outro fica no outro. Só que o espaço, quem administra é o Teatro Municipal. Então, aí tem essa relação de negócio. Ou o acervo do Teatro Municipal fica no Paris, que é onde está todos os figurinos, onde está toda a parte de cenografia e tal, fica num galpão fora do Teatro Municipal. Então, é um subespaço do Teatro Municipal. Você pode ou não fazer esse vínculo, entende o que é. E por que, que tem essa questão? Porque lá no Cultural São Paulo, por exemplo, você consegue tirar, então, bem, se eu tenho um subespaço, eu vou cadastrar um evento, eu cadastro já no subespaço. Porque o sistema já entende que esse evento também está relacionado ao espaço pai, ou espaço mãe do negócio. Ou seja, eu posso tirar um relatório de, bem, quantas atividades aconteceram no Teatro Adoniran Barbosa, que é do Centro São Paulo? Tantos. Não, mas eu quero saber quanto aconteceu de eventos no centro como um todo. Então você pode, então, depois fazer relatórios de uso do espaço. Poxa, esse espaço aqui está meio esquecido, ó, não tem nenhum evento durante tanto tempo. Então você pode cadastrar no subespaço para tirar relatórios do subespaço ou do espaço como um todo. Essa praça é interessante demais. Eu posso, biblioteca, fazer um evento aqui, na praça, mas ela é um espaço em si. Isso. Aí o pessoal da Secretaria de Cidadania faz a Feira de Economia Solidária. Pode fazer lá também. O mesmo espaço, mas é de outra pessoa. Isso. Porque aí você tem o relatório do... É, que eu falei. Por isso que os bancos de dados são separados. Uma coisa são os eventos que acontecem na praça, outra coisa é, tipo, é o relatório de quantos eventos o agente fez em tais lugares. É uma conta diferente. Então ela separa esse tipo de coisa. Porque aí você também começa a ver o nível de parceria, o nível de atores que estão agindo sobre aquele território, e por aí vai. Você consegue ter esse tipo de Então, recorte. Por exemplo, a Fundarte, ela tem um contador de história, né? Como já aconteceu de ter um contador de história, e que ele vai até a escola tal. Isso, entendeu? Você vai criar um evento, contação de história do senhor tal. Aí você vincula no espaço escola, assinado por Fundarte. Entendeu? É porque, de repente, vinha contador de história na escola e a gente nem sabia que era da Fundarte. E depois que a gente conversando, a gente ficava sabendo que era da Fundarte. Então é um absurdo, né? Sim. Se o professor não sabe, imagina se a comunidade vai saber. Sim. Né? Não, e até porque a gente fica brincando, né? Parece meio besteira essa informação. Mas acho que, pelo menos, a ideia dos Conselhos Municipais de Cultura e do Estadual de Cultura é pleitar orçamento e depois vai no Ministério. Então, quanto mais rico você leva informação, é por isso que acho que estão batendo no pé de que tem um sistema e tudo mais. Não, porque senão vira também meio, vou dar o dinheiro lá porque eu acho que é relevante aqui. O Batuba acho que merece um dinheirinho. Ou, por influência política do secretário X, ele consegue um dinheirinho a mais do que o outro. Mas qual é a base racional dessa... Tipo, eu também não quero virar um racionalista puro, né? Acho que a ideia também não é isso, só em cima de dados, falar, não acontece nada mesmo, então a gente não dá dinheiro. Mas você tem que ter, quando você fala em estado, em coisa macro, você tem que ter números e os porquês para falar, pô, tá, então acho que a gente fala. Mas Miguel, a gente volta naquela questão, né? Quer dizer, é super importante a socialização da cultura. É, sim. Primeiro isso, sim. Né? Quer dizer, sim. Até chegar no que nós estamos hoje discutindo, acho que nós falhamos muito a socialização cultural. Terrivelmente, eu acho que isso me preocupa. E faz parte um pouco, eu não tenho vergonha de dizer, eu formado em humanas também e tal, quando você começa na cultura, primeiro você sempre, é quase um padrão, tá? Não pode falar todo mundo, mas todo mundo não gosta de planilha, não gosta de dado, não gosta não, quero fazer, você faz, conhece, tudo mais. Só que aí depois você vai se ligando que, poxa, se tivesse se organizado, você conseguia mais poder em certas questões do que só... Tudo bem, se tem um ativista, existe o papel do ativista. O cara que só quer fazer, faça. Mas pensando em gestão, o cara que está lá do outro lado pensando no dinheiro, na distribuição, por que eu dou, por que eu não dou, para onde eu vou, nada. Tem que saber o que aconteceu há 10 anos nessa praça. Qual é o histórico de eventos dessa praça? Tipo, onde está isso daí? Vocês devem ter, mas vira um trabalho arqueológico. Para saber o que aconteceu nessa praça, virou um trabalho. Essa praça tem o primeiro posto de puericultura de Batuba. De repente, quantas pessoas sabem que aquele prédio ali, aquele espaço, foi um posto de puericultura? Nem sei o que é puericultura. Eu nem sei o que é isso, que é melhor. Eu entendo assim, é onde vem os bebês, vem tomar as vacinas, é isso. Entendeu? Poeiricultura. Tem a ver com o poeiro. É um posto de saúde. Sem falar que também, como o mapeamento é aberto, a gente sabe que a cultura acontece além dos espaços tradicionais. Pode acontecer num hospital, ele pode acontecer numa viela, numa escadaria. Então, também, ao mesmo tempo, lá em São Paulo tem um fenômeno dos saraus, né? Então, de fato, a Secretaria começou a se ligar que tem lugares ali que eles podem sim receber dinheiro de ponto de cultura. Porque, tradicionalmente, os caras há anos fazem sarau no boteco. Então, o boteco pode receber um dinheiro de alguma coisa. É, na Vila Madalena, o Circo no Beco já está comemorando 18 anos. Justamente. Porque a princípio você chega lá num lugar que uma pessoa desconhecida fala, não, mas é uma atividade que está sendo um boteco. Não, boteco não é, desculpa, mas eu não vou te dar o orçamento porque boteco é lugar de cerveja, entrar em cultura. Pô, mas faz 15 anos que acontece atividade ali de cultura, sabe? O canal tá lá. Então lá é um lugar cultural, quer goste ou não de bar. Acontece ali um negócio que é cultural. Miguel, deixa eu te fazer uma perguntinha que talvez seja um pouco fora da... Eu sou proprietária ali da loja Sarto. Tá. É, eu tenho acesso a esse site? Porque assim, às vezes eu vejo um evento que teve lá na Fundarte, alguma coisa. Pô, evento legal, queria bancar o ano que vem, queria ter essa possibilidade. Né? Onde que eu acho isso? Eu posso? Pode. Eu como muito importante. Proprietária ali posso entrar no site e... Se você não tiver uma conta, se você não tiver uma conta e não estiver logada no sistema, você pode fazer todas as buscas, inclusive baixar planilha se quiser. Dos eventos. É, tirando os dados sensíveis do cidadão, CPF, já falei, né? CPF, questão de gênero, RG, tal. Os eventos é público mesmo. Você pode baixar uma planilha disso daí, se quiser. Para fazer seu inventário de tipo, então eu vou nesses lugares aqui. Ou procurar online mesmo. Então não precisa. Você não precisa estar logado para visitar isso aqui. Tá. É, outra coisa importante aqui, ó, meu painel. Miguel, nessa parte tem espaço também para divulgação, compartilhamento em redes sociais? Compartilhar no Facebook. Dá para compartilhar direto, já tem esse... Tem esse botãozinho já. Twitter também? É Twitter, Facebook e Google+. Mais. Então, acho que são as três que tem maior sensação. Mas também, de novo, tudo é possível. É que nem o Léo fala pra mim sempre. Assim, fala, mas dá pra fazer o ele sempre falar pra mim? Porque, cara, a programação tudo é possível. Você quer pilotar drone pelo mapa, a gente faz acontecer. Mas tá, faz é possível isso. Fazer. Faz isso, ainda não. Mas se quiser, faz. Se quiser, faz. Não, já tem essa parte funcionando. O que a gente quer, na verdade, são os próximos passos, é a pessoa poder publicar um evento no Facebook e jogar diretamente para o Mapas ou E para fazer esse compartilhamento não tem necessidade de ser cadastrado? Não. É, tipo, sei lá, você vai entrar no evento, você tá achando estranho que você não tá entrando. Aí, sei lá, vou botar aqui no modo de lista. Aí eu vou pegar aqui esse show aqui. Essa lista, ela é aqui, alfabética, é por data de... É assim, vou voltar lá, boa. Ela é alfabética, sim. Só que se quiser, aí você filtra por data. Ah, eu quero só aqui, daqui até aqui. Ela vai dar uma diminuída, não vai ter nada. Eu quero só as de cinema. Ó, já deu uma mudada. E eu quero só as da Secretaria de Som de Cultura. Aí são esses daqui só. A secretaria também, ela faz umas coisas meio na correria, né? Então, como você pode ver, tá sem fotinho, nem nada. Mas, enfim, eles estão usando ali o negócio. Então, eu fiz um filtro, que conforme eu vou filtrando... É alfabético, mas tá aqui. Tinha 400 eventos, lembra? Eu falei 400 eventos? Então, virou 45 só. Eu tenho aqui cinema, SNC e a data. Aqui. Aí, foi filtrando só para isso. E se eu quiser baixar essa planilha que eu fiz, esse botão aqui. Botão baixo no Excel para você poder baixar os dados do evento. Tem um botão de compartilhar do lado, né? E os botões de compartilhar tá ali. Aí, não, em cima dele. Sim, aqui. Ah, se você compartilhar essa lista, também já te deram um link de compartilhar. Só a seleção que fez, você isso. É isso. É porque isso aqui teve um uso que um cara fez, que ele ficou durante um ano acompanhando o mapa. Então ele pegou, fez esse filtro. Aí ele guardou esse link, não precisava, né? Mas enfim, ele guardou esse link. Aí com esse link, ele divulgava esse link, aí ele ia vendo a diferença que ia dando conforme ele passasse o tempo, se um espaço novo entrava, ou se uma coisa nova de cinema tinha rolado. Ele fez a visualização do mapa. Oi? Ele fez a visualização do mapa também. Ele pegou esse link, ele criou um sitezinho dele lá, que era Cinema da Zona Leste, uma coisa assim. É. Ele puxava informação, o site dele puxava automático desse recorte. Ele pediu para o site dele falar, eu quero que no mapa pegue essa filtragem. Ele vai, não é com esse link, né? É via API e tal, mas é que esse link também ele divulgava, se quiser ver essa informação no mapa, ele vai ver esse link. Você já referenciado, CEP? Vamos lá. Então, vou... Porque o Batuba tem um CEP só, né? Essa a cidade é toda. Se for pro CEP, daí um short. Que legal, tem um CEP só. É, não, mas é por endereço. Ai, que bom. Pelo município também dá, pelo Batuba. Aparece tudo sem Batuba. Quer ver uma coisa legal? É assim, ele jogou no mapa qualquer. Aqui tá com muito contraste isso aqui, ó. Vou lá voltar pro mapa, que é aqui. Eu tô no banco de dados de espaço, tá? Pra você se ligar, ele tem a questão da cor. E essa flechinha aqui dizendo que eu estou no banco de dados do mapa. O que são esses ícones dos prédios? É, ícones. Nos pontinhos do mapa? Ah, é um prédiozinho desenhado. É São Paulo, né? Tem que ser prédio. Você pode mudar se quiser isso daí. Pode mudar os pins, dá pra mudar. Mas mudar dentro da programação. Mas tem um tipo só. Né? Tem um tipo só. Isso aí também tem uma questão que eles queriam botar vários tipos, então se for centro cultural é de tal jeito, se for praça é outro. Aqui parece que tem definido É, porque visualmente ia ser mais fácil, né? Sim. Mas você pode filtrar, mas filtrando, mas se quiser ver sobreposto, de fato é uma boa ideia isso daí. Aqui, ó. Cadê? Ué? Fizeram no mapa. Aqui eu vou mostrar para vocês as sub-regiões. Vai ter a ver com o Zoom? Ah, agora veio. Tinha a ver com a internet. Aqui eu posso botar as zonas da cidade. Então, se vocês tiverem lugares tombados aqui no Guatuba, ou quiser. É por bairro que você fala aqui ou é praia? É bairro. Se vocês quiserem, vai dar divisão, enfim, a divisão política de Guatuba. Guatuba tem uma coisa, Ubatuba. Oi? Não tem zona rural. Tá. Não tem. Não, não sei que foi criada depois, porque quando era diretora de escola, participante do Conselho Municipal de Educação, o secretário à época disse que ele não tinha, conseguia verba para o transporte escolar porque não, na zona rural, porque não tinha zona rural, como considerada zona rural. Ah, não existia o entendimento. Teve PGE, então, mas para o cadastro do Ministério da Educação, não era considerado. Ah, não, mas... escola rural, diferente de não ter zona rural, são coisas distintas. A gente não tem escolas rurais, mas zonas rurais. Bom, talvez seja por isso, Milena, que ele não estivesse lá cadastrado como zona rural. Sim, mas para o Ministério. Porque a gente falava que tem zona rural, mas porque a gente está no processo de revisão do zoneamento do litoral, eu acho que muito pouco. É, e uma das áreas mais impactadas são as zonas rurais. Justamente por quê? Ela não tem poderio econômico em relação a uma zona urbanizada, uma acessível, como às vezes tem que ser uma zona para industrialização. A gente tem que lutar para garantir que essas zonas não virem ou uma C1 extremamente restrita a plantio, ou uma C5 que vire tipo uma indústria. Então, tipo, a famosa Z3 é a área rural. Então, tudo que for Z3 aqui na cidade são zonas rurais. Inclusive, o bairro da Folha Seca, que é um dos bairros que eu atuo, é uma zona rural, uma das zonas mais extensas. Então tem, isso é cadastrado como zona rural? Sim, área IBGE, para tudo? Sim, é uma zona rural. Então, não entendo. Ah, não, ela está falando de outra coisa. Não é que não existe a zona rural, digo, não existia no tempo dela ou... No tempo dela. Que louco! Não existia o entendimento oficial de uma demarcação de zona. Que nem, por exemplo, na Secretaria de Cultura, eles começaram agora que eles têm as macro-regiões da cultura. Porque até então, eles usavam... É, o macro-regional, esse tipo de zoneamento é um macro-zoneamento que existe tipo, há muitos anos. Ah, entendi. Só a revisão desse decreto está sendo feita tipo, há 8 anos. Só a revisão deste decreto. Entendi. Entendeu? Então, é um zoneamento antigo, não é um zoneamento novo. Tá, talvez a denominação escola, então, eu acho que a escola rural nunca teve, nunca. Realmente. Pelo menos em 27 anos que eu estive na educação, não passou. Não. Então, como não tinha escola rural, não tinha verba, não comportava verba para transporte. Mas, infelizmente, agora está tendo um adendo, muitas vezes não é por falta de recurso público, é falta de iniciativa do gestor público. Entendi. E batalhar para essas verbas. Infelizmente, às vezes é mais fácil dar uma resposta: ah, não tem como fazer, porque não quero fazer. É, por como eu disse, não é? Eu sei muito isso. Dá trabalho para projetar, não sei. É isso. Como dá trabalho. É que não dá para ver aqui. Que ficou por aí. Você pode desenhar, no caso eu coloquei zonas aqui, tentando dividir as cidades em zonas. Por que eu quero mostrar isso aqui? Porque por enquanto a plataforma não tem um botão, que nem estava perguntando de fazer busca, aqui não tem um botão, pô, eu quero ver as atividades só na zona leste. Você consegue só visualmente ver a zona leste aqui demarcada. Mas, como já está demarcado esses polígonos, quando você vai baixar o relatório, tem lá uma coluna que chama zona. Então você consegue, de fato, ver que aquele evento aconteceu na Zona Leste. Então, se quiser fazer relatório com o filtro do lado do Excel, você consegue ver essa informação. Tanto na zona, em São Paulo tem zona, distrito e subprefeitura. Tem lugares lá em Sobral, que a gente foi, por exemplo, que além dessas três, eles colocaram também um mapa do que eles têm não só edifícios tombados, mas eles têm, às vezes, um perímetro inteiro tombado, o bairro inteiro é tombado. Eles pegaram, desenharam isso também no mapa para poder, de fato, depois fazer recortes das atividades culturais que aconteceram no polígono tombado X, ou zona da mata, ou essas questões todas. Então, todo tipo de polígono pode ser colocado no mapa, tem que pegar o tal que chama shapefile e tudo mais, né? Inclusive, existem ideias que você pode depois botar polígono de distribuição de renda, polígono de faixa etária, polígono de vulnerabilidade social. Aí você pode começar a viajar. Aí depende também do poder, porque assim, poder tudo pode, mas primeiro veja o poder de ação, de fato, de se vai ter alguém debruçado sobre essa questão, porque também encher o mapa de informação que vai ficar só lá no portal, às vezes também não faz muito sentido. Tanto é que a Secretaria de Cultura de São Paulo só agora começou a contratar pessoas via edital que eles dão uma bolsa de um ano para fazer análise sobre os dados coletados para ajudar um pouco no pensamento. Dentro do Rede Seguros ou separado? Oi? Dentro do Digital Rede Seguros? Não, é um processo separado. É só para a gente pesquisadores e tal, escolher coisas. É, porque é aquela coisa, né? Que nem você está em militar, que você sabe, não adianta você ter dados se ninguém um dia vai se debruçar sobre eles. Senão é só um monte de dados. É, mais dúvidas assim, porque agora vai entrar, tipo, vocês estão com fôlego, agora vai entrar aquela parte de entrar, falar, olha, tem os campos, é a parte sacral do sistema. Como é que você está se programando, Miguel? Vocês almoçam aqui geralmente que horas? Para meio-dia. Meio-dia. Foi daqui agora, velho. É, meio-dia? É, e a ideia era voltar uma da tarde? Eu acho que legal. Eu saí às 6. Porque a uma da tarde a ideia é que a gente entre nos computadores e vocês criem pelo menos o perfil de vocês, pra vocês entenderem o negócio. E eu vou dar uma introdução só sobre essa questão de como você faz os vínculos. Essa questão de falar, a gente vai criar a fundação para dar esse exemplo de como alguém assina por alguém dentro da plataforma. Porque a parte mais chata é essa. Primeiro ensinar vocês a fazer um edital. Primeiro ensinar a fazer o que é um agente, como você atribui responsabilidades a um agente, de poder editar ou não, e falar um pouco sobre edital, que é uma coisa que é só de 2 horas que a gente faz isso. Esse edital é específico para o que for. Eu como cidadão pode editar, mas eu sei se é da fundação. Pode. Por exemplo, pode. Você pode publicar o seu edital, divulgar, pegar a lista que só você vai ter acesso. Uma oficina particular de fotografia. Eu posso fazer lá no edital de mostrar. Aí eu só procuro quem tem interesse no Gabi e a Shell também. Joga o link. É, porque assim, é justamente para a pessoa poder se cadastrar, se participar dessa sua chamada, ela tem que ter um agente dentro da plataforma. Então, o edital, na verdade, da Secretaria de Cultura de São Paulo, é o principal meio de cadastro de agentes culturais. Tem mensagem para agente cultural, né? Por exemplo, eu mandar uma, né, pelos sistemas? Então, na verdade, não, é que assim, tem coisas que não são inerentes ao sistema. Lá em São Paulo eles não colocaram um aviso de e-mail porque a Prodan tem um problema lá de mailing, de spam e tudo mais. Mas nada impede de que o pessoal de TI aqui fale, quando rolar alguma coisa, te mande um e-mail. De repente a pessoa se inscreve e recebeu um e-mail. TI. Ah, TI, tecnologia da informação. Pronto. O pessoal da computadora. Tá. Geralmente as secretarias ou fundações têm alguém que toma conta dessa parte, para manter funcionando. Só tem dois serviços, um que é mais help desk. Agora, Miguel. Não, tudo bem. Esse é o que você podia editar no principal? Chamada, convocatória. Não tem nada a ver com o fato de ser oficial. Você tem editais oficiais e editais não oficiais. Deixa eu ele falou, pô, resolvi eu na minha casa fazer um chamamento para fotógrafos porque eu tô afim de vender um curso ali que custa 100 conto para fotógrafos. Eu posso, na verdade, criar o meu chamamento ali. Aí você pode falar, não, esse chamamento vai ser, você tem que mandar uma carta de interesse, tem que não sei o que, blá, blá, blá, e vai, o resultado vai ser daqui 10 dias. Ou não, uma coisa mais simples, aqui você tem um workshop de alguma coisa. Aí você pode cadastrar lá sem nenhuma regra, que é só ordem de chegada. As pessoas vão... É, uma escola, velho. Eu imagino uma visita de uma escola. Vem as crianças aqui. Você pode falar que o agendamento tem que ser via... Vira uma ferramenta. Sim, uma ferramenta de organização. Entendi. Mas mesmo não sendo um evento, por exemplo, não pode vir qualquer um na hora da visita. Quer dizer, até pode, até que eu não peço. Mas eu vou receber uma escola dia 13 de maio, eles vão vir aqui. Eu coloco mais por uma questão de estatística, mas depois eu... Isso. Porque não é para as crianças, é para quem estiver por aqui, vão lá ver a visita da escola, não é isso? Mas eu coloco assim mesmo, é só uma visita. Você pode botar um evento que eu chamo a visita da escola, blá, blá, blá. E aí tem a explicação lá embaixo, essa visita é só para a escola, alvo. Tal, blá, blá, blá. Aí tem público-alvo embaixo, não é? Que aí, Mas, na verdade, já está tudo combinado com a escola. Eu sei, mas não é aberto. Mas por estatística vira ali, é uma atividade cultural. Desculpa, por favor. E isso até acho que facilita também depois para que com esses dados a gente tenha um mapeamento cultural, né? Que é a proposta básica. Quantas crianças visitaram a biblioteca em 2016? O quanto de atividades, na verdade. O número de pessoas também pode botar esse campo. Esse campo ainda não existe também, do número de pessoas, por uma questão também de briga interna lá em várias secretarias que tem. Ah, estão querendo controlar meu trabalho. Ah, tem gente que vai inflar esse número. Então, tipo, qual é a política de contagem? É. Então, é um número, né? Mas dá pra colocar, é fácil, é um campo a mais. Você pode colocar no sistema. Mas isso pode, talvez, também em alguns eventos, pode ficar omisso, não tem necessidade. Não, deixa um campo que é obrigatório. Se for só um, você depois. É, porque como esse campo de repente fica não obrigatório, no caso de evento, por exemplo, às vezes acontece muito, né? Tipo, o evento, pela população, teve 5 mil participantes. Pela Polícia Militar teve 200 participantes. É. Então, no caso, são eventos, mas na biblioteca aqui, tipo, chegam 6 escolas. Tá, então vieram 6 escolas, vieram 5 ônibus fechados. É, aqui eu consigo mensurar, mas é um evento público. Não, isso é uma questão clássica, né, da cultura de como mensurar. É que, na verdade, o número de pessoas é só um dos fatores de você entender a validade ou a relevância de uma atividade cultural. Às vezes, gerar esses dados é o que... Joga contra... Por exemplo, uma discussão de uma biblioteca em São Paulo, de São Caçado, ele fechou, acho que umas 16 bibliotecas, porque o número de visitações por mês era muito baixo. Aí fechou. A biblioteca do Capão Redondo tinha, sei lá, 6 bibliotecas por mês, e agora foi fechado. Por quê? Você faz uma leitura errada. Foi bom, então o que nós temos que fazer para melhorar? Mapas para a conquista do mundo, para a conquista do território, para a invasão de outros continentes. E ele tem essa, ele explicita uma relação que muitas vezes está ali intrínseco, e isso pode ser usado também para ficar fazendo. Assim, os caras falam, tem 1.500 cadastrados em São Paulo, 15 mil, sei lá. Mas qual é o Ministério da Cultura? É maior do que o Ministério da Cultura, que atende tantas pessoas. Assim, é sempre possível fazer uma leitura enviesada para inverter, mas justamente o contrário. O mapa tem essa natureza ambígua, é uma ferramenta que assim, pode ser usada para coisas legais ou para acabar com coisas legais. Por isso que a gente bate na tecla que a ideia é totalmente por ser planilha e tudo mais, ou seja, a gente tem que aprender a contar? Sim, tem que aprender a contar, mas enquanto a gente não for maduro o suficiente para saber ler dados e discutir eles, você pode ter que pegar um cara que é o cara da cabeça de planilha que ele vai falar. Mas nenhum tipo de dado pode ser lido só pelo administrador e não pelo público? Não, mas aí já não faz sentido pra gente. Porque nasceu já, pra gente que eu digo quem tá usando ele. Pela transparência. Pela transparência, porque os mesmos. Porque o Estado é o público. É isso também que a gente tem que desconstruir da cabeça também, né? Tudo bem, tem um gestor, mas todos os dados que a secretaria tem, elas são do cidadão. Não é do Estado. É do cidadão. Porque o Estado em si não existe, né? Ele não pode considerar um dado sensível ao RG, ou não, as RGs não. Não, é só isso. É outra questão. É mais quantidades, onde foi, qual é o evento, o nome do lugar, o endereço. E a gente está falando com cultura, né? A gente não está falando também de dados de, o cara é devedor de tal coisa, o cara está com o nome no cadinho, tal, né? Não é emergencial, o cara tem uma doença, X, é o prontuário médico do cara, né? Tipo, é mais da atividade cultural. Também tem, então, é também informações tão sensíveis. Assim. Então, vocês estão exemplo, mas não deixa ela dar em dúvida. Você falou, porque eu não tinha o mapeamento quando eu entrei lá no, né, no lugar. Eu não tinha. Eu entendi que você estava falando do mailing, de quem foi nosso identificador. Não tinha. Mas isso. Já era um mailing aqui também, querendo ou não. Mas você pode botar ainda está acontecendo a sua fotografia aqui nessa sala. O nome das pessoas, o telefone, o e-mail, tudo tem campo para isso? Tem, porque a pessoa que acontece, como é banco de dados, de novo, banco de dados projetos é o banco de inscrição. A pessoa, quando vai se inscrever, ela não vai ter que, de novo, botar lá o nome dela, o telefone dela, tudo de novo, porque ela já tem um perfil de agente, ela só vai vincular o agente dela à inscrição. Não, mas ela é aluna aqui da oficina. Aluna, Ela se inscreve por aí, aí ficou os dados dela, aí eu consigo saber. Quais oficinas ela fez, até quais livros ela leu, se quiser integrar o meu sistema aqui, não. Livros ela leu, não existe ainda, mas não, isso aí não. Mas se eu pego esse dado do PHP, sei lá, você vai pegar o que você tem aqui de empréstimo, aí você consegue jogar. Não jogar, é outro, em outro lugar que você está. É em outro lugar. Eu consigo salvar a base de dados dos associados da biblioteca em EPR. É que você vai ter um perfil de leitura no seu sistema e aqui tem um perfil de participação de atividades. Isso é legal, saber que a pessoa que lê tal livro, é, faz tal fotografia, tal oficina e não outro, folha. É, planilhando você consegue fazer isso. Porque você pega lá o campo nome. Porque a gente tem tudo isso lá, só da biblioteca. É, teve duas ideias boas aqui que deram. Você, essa questão aqui, e você também na história do, tipo, mapear as pessoas que de alguma maneira patrocinam ou colocam um tipo de dinheiro na cultura, no comércio local. É. Aí você cria uma hashtag e tal, tipo, quais são os estabelecimentos comerciais que colocam dinheiro em atividades? Aí você consegue, e a hashtag você consegue ver isso daí. Geralmente as pessoas que vão atrás do quê? Quem tem os contatos desses caras? Ah, ele coloca, sim. Mas tem cartaz, tem tudo. É, mas tem os cartazes, você está falando do Edson. Aqui na porta da. Ah, mas entra numa outra questão também, que às vezes o patrocinador, por exemplo, do cinema é um e o patrocinador da biblioteca é outro. Então, tendo um espaço onde as pessoas que queiram incentivar a cultura se cadastrem com patrocínio, fica mais interessante, porque tipo, aquela pessoa está aberta a patrocinar. Ah, qual atividade? O próprio patrocinador escolhe, mas ele já dispõe, de repente, de, sei lá, R$200 por mês ou 5 mil, dependendo do tamanho da necessidade, né? Tipo, a empresa libera para si e divulga o quanto queira. Eu só achei interessante que ela perguntou, pô, mas as lojas podem se cadastrar? Nada impede que eu cadastre um avestruz aqui. Mas tem que ver o sim, só que aí você tem que ver bem. Eu nem falo assim do cadastro, mas assim, a pessoa tem um interesse isso. Em. É que você falou em loja, eu pensei que naturalmente tem essa. Então, participando daqui, porque a gente sabe que aqui no comércio de Ubatuba, tem alguns que sempre participam, né? Seja com pouquinho, isso. Seja com mais, mas assim, não foge muito daquele montante, sabe? Então é uma ou outra que às vezes tem um evento mais específico, daí você vai num lugar. Isso é um agente cultural, entendeu? Entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, se eu tenho um lugar que eu queira bancar alguma coisa, patrocinar, eu tenho um local que eu posso ir lá e ver aquela listagem de eventos. Olha, pô, isso aqui é super legal pro meu estabelecimento, pro meu empreendimento. Vocês têm eventos para trazer à tarde aqui, alguma coisa que gostaria de cadastrar? Porque a uma da tarde a ideia era meio que. Se colocar na plataforma, se também a gente pode eleger um evento, uma coisa assim, para ver como funciona só. É, 20 de maio vai ter o lançamento de um livro aqui na biblioteca. A gente podia já pôr, né? Dia 16 de junho vai ter a apresentação de um espetáculo de São Paulo contemplado pelo PROAC, que vai às escolas. Inclusive a gente testa se a instalação aqui de Ubatuba está já funcionando, porque ela está zerada ainda, está crua. Aí tem as oficinas que já estão acontecendo aqui de literatura, cultura digital e fotografia e turismo cultural, a gente pode cadastrar. Pode pôr, tá. Porque não é de doença, eu não sabia, eu fui fuçar, entendeu? E como eu recebo e-mail da Fundarte, então você vai fuçando. Eu, assim, eu vou ser muito sincera, eu tenho 500 amigos no Facebook. 500, eu não passo disso, porque todo mês eu vou lá e dou uma olhadinha. Quem não interessa, eu já vou eliminando. Então, assim, eu tenho facilidade de, durante o dia, eu ir naquelas pessoas que mais me interessam e fuçar e ver o que está acontecendo, se tem alguma coisa interessante. E foi o que aconteceu hoje, porque eu também não sabia, eu fiquei sabendo antes de ontem. Uhum. Né? Então, assim, porque eu fucei, eu me interessei, eu fui lá, eu vi. Porque eu não sabia. Qual que é a sua? Fernanda. Fernanda, seria legal, de repente, já que você tem essa abertura e tem um orçamento. Não, eu não tenho. A minha pergunta foi uma pergunta. Sim, mas não, a nossa sugestão seria que você abrisse um edital anual. Você pode abrir o seu edital, tipo a Raita patrocina. Não, eu não sou proprietária da Raita. Ah, foi um exemplo que eu usei porque a Raita está aqui na frente. Sim, mas, mas em geral, poderia também tipo, sugerir a Fundarte, inclusive chamar, a gente tinha um conselho, que o conselho também é incentivador, a gente podia fazer uma situação onde demonstre que esse seja esse. Eles possam abrir seus editais. A gente queria falar com a dona da Titan, hoje ganhar um monte de pão. O olho até brilhou, eu falei, pô, ganhei um patrocínio, não sei dessa vez. Ali é o Reginaldo. Reginaldo. Dançando. Esse é um exemplo que eu sei. Reginaldo. Tem um exemplo que eu uso, só para terminar então, vai, para liberar para o almoço mais. Que é isso aqui, que é esse exemplo aqui, ó. É que só começou a poder fazer isso quando a base de dados ficou interessante. As bibliotecas de São Paulo sempre tem um problema também de pensar atividades com o entorno. O entorno é uma questão latente, lá o tempo todo, O que aconteceu? O mapa ele permite também sobrepor os bancos de dados visualmente. Você consegue ver o banco de dados de espaços com viagens estruturais. O que acontece? Aqui, está em rosa, é o filtro de espaço. Então eu vou ter bibliotecas públicas na Secretaria Municipal de Cultura. Aí apareceram essas duas aqui, ó, rosinha e rosinha. E aí essas bibliotecas, elas queriam contratar pessoas de poesia, sarau, literatura, mas não contratar um cara do centro, um cara famoso que veio, eles queriam contratar pessoas que trabalhassem, que morassem por ali, que trabalhassem com isso. E aí a gente fez um filtro em agente de literatura individual. Aí surgiram todos esses pontos aqui. Então também tem esse tipo de possibilidade de, pô, legal, se vir para essas bibliotecas, tem esse número de pessoas aqui que trabalham com literatura. A gente fez um exemplo aqui, o poeta José Neto aparece nesses pontos aqui. Então também permite esse tipo de leitura, de pensar no entorno, em vez de sair pegando, porque eu também comecei a minha fala, né? É legal sim, a posição do curador é importante, por autoridade, por conhecimento, histórico, articulação e tudo mais. Só que também se tem que levar em consideração o histórico da instituição. Então esse curador também tem que se nutrir um pouco do que está acontecendo em torno daquela instituição, além do conhecimento dele. Porque senão você vai chamar só uma rede, a minha rede de conhecimento. Mas qual é a rede de conhecimento da instituição que eu posso também tá puxando? Porque senão fica tudo muito pessoalista sempre, né? E também essa é uma possibilidade de uso da ferramenta, de pensar atividades. Então é isso. Então, uma da tarde, a gente se encontra aqui de novo? Legal. É isso? Tá. Então, a gente cadastra aí dentro com a gente e tudo mais. Porque tem essa... Acho que o Felipe deixou o gravador dele aqui.